Jam met je dikke wapenzien. Oké, baby. Oké, oké. Oké, baby. Abracadabra de toque pro Brasil. Cheguei, baby. Minha bitch é mimada, eu dou o que ela quer. Ok, ok. Baby, no pego tem dígito, dígito, dígito. Joguei pro banco, corri lá pro saque. Pussy é doce tipo teriyaki. Eu não queima filho, não queima ter mag. Ela não quer dinheiro, só o tempo bem gasto. Olho no pulso, meu tempo tá caro. Minutos a ver sete de olho puxado. Tô voando alto, acordando do lado. Junta com o Tsunami Chain. Tsunami Chain. Grande não acaba o man. Liga pro bro, que cê tem? Baby, tua boca, tua pulsa na cama. Paga de louca dizendo que ama. Se eu não tô no estúdio, eu tô na empresa. Montando tendência, o fluxo tá alto. Sua bunda tão linda, eu viro Picasso. Eu pinto um quadro, pendura na sala. Cê sabe que eu tenho fetiche em cash. Foda-se a fama, sou atrás de falso. Minha bitch me mata, pica toda hora. Mamando, sentando dentro do Subaru. Diamante briga com a blusinha. Ok, baby. Ok, ok. Ok, baby. Abracadabra de Tóquio pro Brasil. Cheguei, baby. Minha bitch é mimada, eu dou o que ela quer. Ok, ok. Baby, no pego tem dígito, dígito, dígito. Joguei pro banco, corri lá pro saque. Pussy é doce tipo teriyaki. Ela não queima filho, não queima ter mag. Ela não quer dinheiro, só o tempo bem gasto. Olho no pulso, meu tempo tá caro. Minutos a virar sete de olho puxado. Tô voando alto, acordando do lado. Junto com o Juta, com o Tsunami Chain. Tsunami Chain. Grande não acaba o man. Liga pro bro, que cê tem? Baby, tua boca, tua pulsa na cama. Paga de louca dizendo que ama.